354, estação para decolagem. Gente, Gol 1354, está autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 080 graus, 059. A linha decola, Gol 1354. Passarei do 2228, chame Recife no 228, alterno no 26, decimal 0. 228 ou 260, nada, bom voo. O 354, decolado 04, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Bom, no 354. 354, boa noite, passo para o contato radar, tudo para nível de voo 230. Após 2000 pés, vai direto Jamo, após Jamo Aracaju. Após 2000 Jamo, Jamo Aracaju, voo no 254. Na Cocina Pura de Aracaju, o 354 agradece. Com a coordenação, o 1354. Guarda. Bono 354, voe direto Alfa Romeo 363. 363, Bono 354, grato pela coordenação. Urbano 228, está autorizando o final do procedimento do INS que tem a porta estabilizada. Vai estar estabilizado, 228. Urbano 228 estabilizado? Estabilizado, 228. Completa final do procedimento, ILS X-Ray, chama a turma 98, 295. Chama aí, 228. Azul 4062, descend to 2000 feet, TNH 1013. Clear final X-Ray approach, runway 10, report established, all localizer. Urbano 354, chame centro Recife, urbano 2685, alterno no 2545. 9972, boa noite, acione identificação. Isso é para nível de voo 050 via Bomed 1. Solar 972, mantém inicialmente via chegada, segue como número 3 na aproximação. Puta, prossiga o táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 1 no Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, 1 no Romeu, a posição 222. Correto. Azul 494062, complete final electric sway approach 1A10 of Salvador and contact tower frequency 118.95. Confirming 18.95. Okay, 118.95 is your question. B5972, boa noite, acione identificação. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, se tiver condições, veio direto Duna. Azul 4062, I have you in sight, clear to land runway 10, the wind is 080 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Azul 4062. Azul 4062 on the ground at 18, turn your right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet, gate 10. Cross 72, desça para 2000 pés, ajuste padrão 1013, aguarde o último setor para o localizador. Boa, 972, confirma indicada. Pela 972, completa a redução 2309, desce descida para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 230, 4000, com 0 no 3, com 972. Alfa 72, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o localizador. Mantenha para o limite localizador, Golden 972. Boa, 972, completa a redução para 1909, descendo para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 190, descendo para 3000, com 3, com 972. 972, aguarde o último vetor para interceptar. Mantenha presente para o limite, será o localizador. Aguarde o último vetor. Curva em esquerda para a ONU 70 para interceptar o localizador. Autorizado completar a esquerda 160 agora, o Rio 5972. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3 para o localizador, curva direita na proa 070, reporte estabilizado. Ok, proa 070, descendo para 2.000, autorizado de LS, com 972. Cheque trecha de turno no 895. Rio 5972, boa noite, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 04 nós. Bom, 972, completa final do procedimento e LS X-Ray, chama a turma no 895. 295, boa noite, 972. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, bom 972, estabilidade de LS, não fechou. Bom, 972, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. 972. 5972 no solo aos 29, libere a direita na minha escuta. Prossiga ao táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, atento ao balizador. Permanece na sua escuta, libra a direita, Alfa e Kilo, no pátio 3, atento ao balizador. Nossa, escuta. Voo 972, passando em DCA. Voo 972, pista 10 liberada, vento 080 graus, 04 nós, autorizado pouso. TV pouso, voo 972. Voo 972 no solo aos 32, libere a direita na minha escuta, prossiga ao táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Lima. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 2, Lima, 4972. Tenente Salvador, o Rio 5972, diante da informação Alfa, cópia 3620 Galeão. Tenente, o Rio 5972 está autorizado para o Galeão e a rota conforme o plano de voo. Upzulu 44, Sierra Golf Romeo, uniforme novembro 857 Moussu, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Sanvo 1, Leda, Zóquilo. Frequência do controle 120.8, transponder 5135. Autorizado para o Galeão, 3620, decolando da pista 10, primeira curva à direita, no perfil Sanvo 1, Leda, Tóquilo, 5135, aciona 120.8, Rio 5972. Rio 5972, cotejamento correto no 43, chame pronto, pushback acionamento. Portará quando pronto, Rio 5972. Rio 5972 novamente. Na escuta. A fim de, então, verificando a plano de voo apresentado, temos previsto Sanvo, Leda, Irune, no pé November 857, Moussu. E na hora da cópia, para confirmar, eu ouvi o senhor comentando, mencionando a Upzulu 44 também. Poderia confirmar? Afirmo que a partir do notão que a gente tem aqui, a rota preferencial para o Galeão seria essa, Tóquilo, Upzulu 44 até Seguro, após até November 857 Moussu. E aí o perfil de saída que realizaria seria Sanvo 1, Leda e após Tóquilo. A Sanvo 1, transição Tóquilo para interceptar Upzulu 44. Ok. Sanvo 1, Tóquilo, Upzulu 44 até Seguro. E a partir de Seguro, November 857, confirma? Correto. Muito obrigado. 31170, controle Salvador, sem intensificação, desça. TV, chegada boa, média 1 para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1013. Alfa aqui, Índia, na escuta. Redução do Tiger Jet para o Pacto 3, 2 modelos. Autorizado, Alfa Yankee Índia na escuta permanente, autorizado. Ok, obrigado. São 3170 controle. Número 1. André Duna, desça para 2 no pé, são 3, 1 no 70. Oi, André Duna, estou autorizado a sinal para o segmento de LFX, estou no 0, reporte visual para a pista. Satélite Controle. Tem condições de como formar o sintoma, aspecto e apoio para a poltrona? Rio 5972, solicita a partida na posição de posterior pushback. Ciente do acionamento, chame pronto para o push, Rio 5972. Chamará quando pronto para o pushback, o Rio 5972.